as loucurinhas pra te enlouquecer. Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer, oh, oh, oh. E a gente vai fazer diz, oh, oh, oh. Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, chama, chama, vai, vai, vai! Gostosinho pra mim, já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente. Alô, Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer, oh, oh, oh, oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer, oh, oh, oh, a gente vai fazer, oh, oh, oh, oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Devagarinho, vai, vai, vai. Atenção, acorda comigo no dia seguinte. Não fuça o meu celular. Ela me escuta falar, não pega no meu pé, por causa dos meus amigos. E quando eu saio com eles, ela vai comigo. Ao contrário de você, ela não me deixou. Você já sabe bem com quem eu tô. Eu tô com a ré, eu tô com a ré. Essa cara, ela tá comigo enquanto você me maltrata. Eu tô com a ré, com a ressaca. Enquanto cê beija, eu encho a cara. Eu tô com a ressaca. Eu tô com a ressaca. Ela tá comigo enquanto você me maltrata. Eu tô com a ressaca. Eu tô com a ressaca. Enquanto cê beija, eu encho a cara. Agora eu tô com a ressaca, viu? Tô nem aí pra você. É Paula Matos. Atenção, acorda comigo no dia seguinte. Não fuça o meu celular. Ela me escuta falar, não pega no meu pé, por causa dos meus amigos. E quando eu saio com eles, ela vai comigo. Ao contrário de você, ela não me deixou. Você já sabe bem com quem eu tô. Eu tô com a rê, eu tô com a rê. Saca, ela tá comigo enquanto você me maltrata. Eu tô com a rê. Eu tô com a ressaca. Enquanto cê beija, eu encho a cara. Eu tô com a re, vai. Eu tô com a ressaca. Ela tá comigo enquanto você me maltrata. Eu tô com a re, eu tô com a ressaca. Enquanto cê beija, eu encho a cara. FM, muita música boa, muita notícia, muita informação. Claro, a sua participação também. Daqui a pouquinho eu tô mandando seu alô. No laço. Aquela sensação que tem alguém fingindo, tem alguém mentindo que te ama só pra ter tensão. Eu sinto isso faz mó tempão. Eu sou sempre uma saudade porra e uma carência de love. O brinquedo que brincam, que brincam, e depois que quebram, devolve. De três pessoas que eu me amo, quatro me faz sentar no boteco, chapar, fica louco, bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas que eu fico, nenhuma fica comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, com intimidade ganho sumiço. É assim que eu vivo, pro quarto eu presto e pra vida eu não sirvo. Carência de um lar, um brinquedo que brincam e depois que quebram, devolve. Três pessoas que eu me envolvo, quatro me fazem sentar num boteco, chapa, fica louco, bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas que eu fico, nenhuma fica comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, dou intimidade e ganho sumiço. É assim que eu vivo, pro quarto eu peço e pra vida eu não sirvo. De três pessoas que eu me envolvo, quatro me faz sentar no boteco, chapar, fica louco, bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas que eu fiz, nenhuma briga comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, dou intimidade e ganho sumiço. É assim. Vamos lá, quarta-feira com muita música e muitos alunos. Muito abraço pra quem manda o WhatsApp aqui, ó. Mauro Alves, o Alisson Pereira tá com a gente também, a Maria Ayala. Alô, Rosemary e a Sara Salvador, grande beijo pra você aí. Obrigado pelo carinho. Diamantina FM 104,9. Pessoal, bora fazer uma pausa e eu volto já já com mais uma super sequência. Me espera que eu espero você também. Cai no laço! Cai no laço! Cai no laço! Pagar caro em remédio cansa, né? Na Drogaria Ipupiara, você encontra as melhores marcas, pelos melhores preços, o lugar certo e seguro do seu receituário médico, garantindo pronto restabelecimento de sua saúde. A Drogaria Ipupiara dispõe de caixa do Bradesco Expresso, uma completa linha de perfumaria e dermos cosméticos, aferição de pressão, teste de glicemia e muito mais. Para você que precisa de medicamento manipulado, venha fazer seu orçamento. Estamos conveniados com as melhores farmácias de manipulação da região. Drogaria Ipupiara fica localizada na rua Miguel Calmon, número 38, ao lado da Autopeças Paraty. Telefone para contato 77992014603. Nos siga também no Instagram @drogariaipupiara. Temos as melhores ofertas e os medicamentos mais procurados, como Orapronobis em cápsulas vegetais, cúrcuma, cápsulas e gotas, dentre outros. Venha para a Drogaria Ipupiara e faça um orçamento sem compromisso. Sua saúde é a nossa prioridade. A Farmácia Ana Rosa traz uma grande novidade. Agora somos parceiros com a rede Forte Popular. Forte Popular. Para obter descontos exclusivos, faça-nos uma visita ou entre em contato com o nosso telefone WhatsApp 77-9125-5214. Nos acompanhe também pelo Instagram @farmacia_AnaRosa. Aproveite as condições e comece a economizar agora mesmo. Contamos com uma grande variedade de medicamentos, perfumaria e cosméticos. As melhores marcas pelo menor preço. Para Ipupiara, temos uma linha exclusiva, inovadora e comprometida com a saúde e o bem-estar da sua família. Goldivitan é a linha completa de vitaminas e minerais, suplemento vitamínico e mineral, que propõe auxiliar no sistema imunológico, aumenta a energia, melhora a disposição, reduz o estresse, colabora com a saúde cardíaca, auxilia no combate à diabetes e muito mais. Aqui, você tem a tranquilidade que precisa, quando a sua saúde exige cuidados. Sua saúde pediu, o médico receitou. Então, vá até a Farmácia Forte Popular Ana Rosa e encontre o atendimento e os preços que você procura. Rua Rui Barbosa, número 5, ao lado da loja Duas Irmãs. chegou Alba Farma. Você já conhece as vantagens de ser cliente da Alba Farma. Não perca essa oportunidade e venha hoje mesmo conhecer. Além de toda a linha de medicamentos, você terá super benefícios, como aferimento de pressão todos os dias, aplicação de injetável por uma profissional que você conhece, Geila Enfermeira, teste de saturação, teste de glicemia todos os dias, diversos produtos do segmento infantil, cosméticos e hospitalares. Na Alba Farma, o atendimento é 24 horas. Durante a semana, sábados, domingos e feriados, atendemos 24 horas. Além de tudo isso, o cliente Alba Farma tem convênio de manipulação de fórmulas. Compre conosco e garantimos a isenção de frete em seu remédio manipulado. E olha só essa super novidade: temos agora correspondente bancário Banco do Brasil. Também fazemos recarga em celulares na Alba Farma. Bom atendimento, preços imbatíveis e super vantagens para os nossos clientes. Estamos localizados na Praça da Bíblia, número 28B, Ipupiara, Bahia. Faça contato conosco através do nosso WhatsApp 77991600055. Siga nossas redes sociais, arroba Alba Farma Oficial. Corra e aproveite! Venha participar da nossa família! Atenção para este comunicado. Você que vai fazer seu exame de vista, procure um médico de confiança para fazer o seu exame e depois procure uma ótica de confiança para fazer os seus óculos ou suas lentes. A Ótica Martins é a ótica para fazer os seus óculos e suas lentes. Entregamos com rapidez, qualidade, confiança e assistência. Ótica Martins, para você ver bem e ser bem visto. Temos variedades em óculos solar, armações e relógios. Estamos localizados na Praça Santos Dumont, em Ipupiara, Bahia. Faça-nos uma visita. Telefone 77-3646-1422 ou 9100-2210. Procure o nosso amigo Sandro. Pensou em praticidade? Um combustível de qualidade na hora de abastecer o seu veículo? Então você pode contar com o Posto Milênio. Acelere em busca de qualidade e pague o menor preço da região. Vá ao Posto Milênio e aproveite. Posto Milênio, abastecendo o seu veículo e levando você ao futuro. Em Ipupiara, próximo à rotatória, aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar. Vai viajar? Viaje com a Entran. A Entran te leva para São Paulo, Osasco, São Bernardo, Santo André, Praça da Árvore, com viagens mais rápidas, via Montes Claro e Belo Horizonte. Também com passagens para Barreiras, Luiz Eduardo, Palmas, Brasília, Goiânia, Uberlândia, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba e Campinas. Viaje com quem tem mais de 57 anos, transportando você em todas as estradas do país. Viaje contente, viaje com a gente, viaje bem, viaje com a Entran. Você já conhece a Clínica Cuidar? A Cuidar oferece uma odontologia especializada. Doutor Marcos do Rosário e doutora Jaqueline Cortes trazem para Ipupiara um novo conceito, buscando a qualidade do atendimento e bem-estar dos pacientes. Tratamento como restauração, extração, limpeza, aparelho, lareamento, canal, implantes dentários, estética, harmonização facial, entre outras. Agende sua consulta pelo WhatsApp 77981572002 ou no Instagram @cuidar_ipupiara. A Clínica Cuidar fica localizada no início da Rua 7 de Setembro, próximo à Igreja Matriz. Dezessete horas e 21 minutos. 104,9. Diamantina FM. Cai no laço! Cai no laço! Programa Domingo Espetacular, exibido pela Record TV na noite do último domingo, dia 7, apresentou aos telespectadores detalhes curiosos sobre a vida e também a intimidade do humorista Chico Anísio. A atração expôs né, o testamento deixado pelo comediante 10 anos após o seu falecimento. Em vida, o artista deixou a esposa, Malga de Paula, além dos filhos. O documento atesta que o Chico Anísio teria deixado 3 salas comerciais e um apartamento de luxo, avaliado em 4 milhões de reais, todos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E além disso, o humorista também possuía 6 automóveis. Em contrapartida, a família herdou não apenas os bens de luxo, uma vez que o patrimônio do artista também ficou responsável aí pelas dívidas que ele deixou. De acordo com a reportagem, Chico Anísio teria deixado cerca de 2,4 milhões de reais apenas em pendências de imposto de renda. Por essa razão, o patrimônio deixado pelo comediante ficará encarregado de quitar o débito por ele deixado. Paralelamente, a reportagem deixou em aberta a possibilidade de outras dívidas estarem associadas aí ao nome do falecido comediante, né? O assunto envolvendo aí a herança deixada por Chico Anísio virou tema na mídia e também nas redes sociais depois de um desabafo feito pelo próprio filho, o Niso Neto, em uma entrevista a um videocast. Diamantina FM 104,9. Continue mandando seu WhatsApp pra gente, mandando seu alô aqui pra nossa programação. 77981639669. Diamantina FM. Cai no laço. E vamos lá, a música por aqui continua. Meu quarto sempre teve de camas abertas, com seu corpo nu debaixo da minha coberta. Tá tão diferente a cama, sente falta do seu calor. Até tentei, eu tentei, não deu em nada. Não deu em nada, ainda sinto a sua falta. Não superei. Camas abertas, o seu corpo nu debaixo da minha coberta. Tá tão diferente a cama, sente falta do seu calor. Até eu tentei, não deu em nada. Não deu em nada, ainda sinto a sua falta. Fui só um troféu pra você, fingiu fazer por merecer. Uma flor era você, a mais bela do buquê. Palavras artificiais, valores superficiais. Demorei pra perceber a verdade sobre você. E o amor desmanchou, esvaziou. seu perfume você me enganou. Foi tudo falso. Foi vista na primavera, mas na verdade era flor de plástico. E o amor desmanchou, espalhou no chão pedaços quebrados do meu coração. Nem espinho sobrou, sua cor desbordou. Maravilha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Aqui é assim, meu amigo, é uma atrás da outra. É só música boa pra você que tá acompanhando a nossa programação. Então vamos lá, simbora! Tô evitando cada convite que eu nunca recusei. Tô fazendo isso porque eu já sei. Se eu aceitar, vai dar merda. Adeus balada, adeus a todos vazios de esquina. A partir de hoje vai ser nova vida. Vai ser assim que eu vou esquecer ela. Porque se o álcool passar da goela, já era. Eu não posso mais beber. Porque senão eu ligo pra você. Porque senão eu volto pra você. Eu não posso mais beber. Porque senão eu ligo pra você. Porque senão eu volto pra você. Mago velho, evite o primeiro gole, não vai dar vontade de ligar. Tô evitando cada convite que eu nunca recusei. Tô fazendo isso porque eu já sei. Se eu aceitar, vai dar merda. Adeus balada, adeus a todos barzinhos de esquina. A partir de hoje vai ser nova vida. Vai ser assim que eu vou esquecer ela. Porque se o álcool passar da goela, já era. Eu não posso mais beber. Porque senão eu ligo pra você. Porque senão eu volto pra você. Eu não posso mais beber. Porque senão eu ligo. Diamantina FM, hein? Continue aí participando junto com a gente, né? Através do nosso WhatsApp 77981639669. Você também pode procurar a gente lá no Facebook Diamantina Ipupiara. Vai lá. Cai no laço e o melhor do sertanejo universitário. Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui. A minha ex-gafeta, esqueci quase nada. quando eu passar pela minha ex-sala, não fala nada. Cê já tá com cara, cê já tá de boa, só voltar por cima, já tá confirmada, cê não perde nada. Se eu te pedir só uma coisa à toa, deixa eu falar que fui eu que terminei. Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez. Deixa eu falar que fui eu que terminei. Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez. Oh, oh, oh. Tô pegando umas peças de roupa que eu dei. Esqueci quase nada. Quando eu passar pela minha ex, não fala nada. Cê já tá com cara, cê já tá de boa, só voltar por cima, já tá confirmado, cê não perde nada. Se eu te pedir só uma coisa à toa, vem comigo, vem. Deixa eu falar que fui eu. Você já me tá de boa, só voltar por cima, já tá confirmado. Sempre mandando um salve e um alô pra quem acompanha a nossa programação, ainda mais essa quarta-feira maravilhosa. A Idalina, né? A Idalina da Silva, que tá sempre com a gente aí. Obrigado, viu, Idalina? Um beijão pra você. A Solange Matos também, o Fernando. Raquel Souza, obrigado pelo carinho. A Simone, alô, Michele Aline. Rafael Xavier, aquele abraço. Diamantina FM. Valeu, gente. Obrigado pelas participações e pela sua sintonia aqui na 104,9. Até lá. Cai no laço. Cai no laço. Cai no laço. A Climed, Clínica Médica em Ibotirama, informa que no dia 17 de agosto, quinta-feira, terá atendimento com o médico Moacir Freitas, cirurgião oftalmologista referência na Bahia, realizando avaliações cirúrgicas e exames em geral. IAG Laser, cirurgia de catarata, pterígio e blefaroplastia. Agende já sua consulta. Climed, Rua Lídio Alves de Souza, número 116, Rua do Clube Acre, em Ibotirama. Telefones 77-999-78-1192. 77-999-72-1192. Biotec Saúde, vem você também. Biotec Saúde, vem você também. O seu... Laboratório Biotec, há vários anos trabalhando de forma séria e transparente, levando resultados coerentes e precisos para ajudar a desenvolver a saúde e o bem-estar dos nossos clientes. Venham realizar seus exames de laboratório conosco. Preços populares, descontos e promoções diariamente. Temos laboratório próprio e realizamos coletas diariamente. Se precisar, vamos até a sua casa. Biotec Saúde de Pupiara, bem pertinho de você. 77-99173-0804. Aqui nas Lojas 2000, todo dia de promoção e ofertas incríveis. E hoje é a quarta especial de guarda-roupas aqui nas Lojas 2000. Só aqui você encontra a maior variedade de guarda-roupas de todos os tamanhos. Duas portas, quatro portas, seis portas, com penteadeiras, com quatro e seis gavetas. Infantil, solteiro e casal, com as melhores marcas do mercado. Tudo com o melhor parcelamento da região. Em até 10 vezes sem juros e 24 vezes no boleto. Corra para as Lojas 2000 e confira. Lojas 2000, a loja dos preços baixos. A Atenção, atenção, clientes e amigos. O Armazém e Panificadora 5 Esquina está com uma grande variedade em pães, bolos, sonhos, pão com mortadela, pão de hambúrguer e de cachorro quente e o melhor biscoito palito da região. E estamos com novidades. Contamos também com uma grande variedade em gêneros alimentícios e toda linha de frios, como frango, linguiça, salsicha, mortadela, peito, asa e muito mais. Vá lá e confira o que estamos anunciando. Estamos localizados na Rua Gentil do Ouro, número 10, Organização Atenor e Alex, Telezap 77 99143 9037, Alex, e 99123-2866, Atenor. Alegria do povo que grita em versos, cantigas, em prosa ou canção. A Prefeitura Municipal de Ipupiara iniciou dia 1º de agosto de 2023 as inscrições para o programa Garantia Safra 2023-2024. Agricultores, portadores da DAP, CARF-B, enquadrados nos critérios do programa, podem estar procurando a Secretaria de Agricultura do município para maiores informações. Governo Municipal de Ipupiara, cuidando do futuro sem descuidar do povo. Prefeitura sem fazer tanto alarme, vai nessa cidade, trabalha em noção. Clínica Ipupiara, a saúde que a sua família merece, trazendo o profissional para mais perto de você. E vem novidade aí, atendimento com a doutora Ivana Vila, neuropediatria e neurologia, dia 27 de julho, realizando exames tais como eletroneuromiografia, eletroencefalograma, mapeamento cerebral, teste de contato, teste alérgico, teste de cosméticos e medicamentos, espirometria com broncodilatador. Clínica Ipupiara, Avenida Marechal Castelo Branco, número 33, ao lado do Mercadinho Avenida. Telezap 77 99204 5388. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Você está acompanhando a programação 10 do seu rádio. Diamantina FM 104,9. Dezessete horas e 39 minutos. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem, vem, podes vir. Tem ofertas todo dia, mais barato só aqui. Vem, vem, vem pra cá. No Santos 2000 é mais fácil de comprar. Aqui você tem hortifruti, açougue, padaria. O melhor atendimento e muito mais economia. Supermercado Santos 2000. Aqui você paga menos e leva muito mais. Na Praça Getúlio Vargas, número 23. Chame pelo WhatsApp 77 99137 3958. Supermercado Santos 2000. 17 horas e 40 minutos. Você está acompanhando a programação 10 do seu rádio. Diamantina FM 104,9. Chama! Chama! Aí, atestado, chama! Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Você está acompanhando a programação 10 do seu rádio. Diamantina FM 104,9. 17 horas e 41 minutos. Chama! Chama! Aí, atestado, chama! Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Chama! Chama! Aí, atestado! Chama! 17h42. CYS 756, Rádio Diamantina FM. 104,9. A rádio com credibilidade no ar. 104. 17h42. Para tudo que você está fazendo, Hits Mais está no ar. Muito bem, estamos chegando por aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Prazer, aqui é o Fernando Leme. Diamantina FM. Diamantina FM, 104,9, a voz da comunidade. Muito bem, os fatos do dia 9 de agosto. Em 1173, teve início a construção da Torre Inclinada de Pisa. E ela só seria inaugurada em 1372. Em 1902, 7 meses depois da morte da Rainha Vitória, Eduardo VII, ele foi coroado rei da Grã-Bretanha e também da Irlanda. Em 1910, o americano A.J. Fisher recebeu a patente pela invenção da máquina de lavar roupas, que funcionava apenas com eletricidade, sem a ajuda das mãos. Em 1910, hein? Em 1945, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica sobre o Japão, a bomba Fat Man, despejada aí por um B-29 Boxcar na cidade de Nagasaki, matou cerca de 40 mil pessoas. Em 69, a atriz americana Sharon Tate, mulher do cineasta Roman Polanski, estava grávida de 8 meses quando foi assassinada na sua casa em Los Angeles por um grupo de hippie que pretendia matar celebridades. Vê se pode uma coisa dessa. Em 74, o presidente norte-americano Richard Nixon, ele renunciou ao cargo. Ele estava envolvido no caso Watergate, um esquema de espionagem política. Em 74, ainda o presidente dos Estados Unidos, ainda o Richard Nixon, né, renunciou à presidência do país devido ao escândalo Watergate. E em 89, Darli Alves da Silva e o seu filho Darcy, eles foram declarados autores do assassinato do líder sindical Chico Mendes. Aniversariantes do dia: Heloísa Perissé, atriz e humorista brasileira, está fazendo aniversário hoje. Mário Jorge Zagallo, ex-futebolista. São só esses dois que eu tenho anotado aqui. Hoje, dia 9, é o dia da criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e é o Dia Internacional dos Povos Indígenas também. Depois que eu conheci você, tô me desconhecendo. Eu que nunca quis me envolver, agora tô querendo. Querendo trocar definitivamente cerveja gelada por seu corpo quente. Se a intenção era me usar, me usa pra sempre. Já que você tirou minha roupa, meu juízo, quando me levou pra sua casa. Tira eu da revoada. Já que você tirou minha vontade de ficar beijando qualquer boca na balada. Tira eu da revoada. Tira eu da revoada. Isso é Barões da Pisadinha, tira nós da revoada. Cerveja gelada pro seu corpo quente. Se a intenção era me usar, me usa pra sempre. Já que você tirou minha roupa, meu juízo, quando me levou pra sua casa. Tira eu da revoada. Já que você tirou minha vontade de ficar beijando qualquer boca na balada. Tira eu da revoada. Tira eu da revoada. E se você é daqueles como eu, por exemplo, apaixonado por música, então você tem que ficar sempre com a gente, porque aqui só toca música boa. Diamantina FM, a voz da comunidade. Diamantina FM 104,9. Ficante, não tenho direito nenhum de cobrar. passado eu sei que a gente nem ligou. Mas nessa reunião o coração faltou e decidiu por conta própria te amar. Foi a todo vapor. E quando a boca beija, não quer nem saber se tá namorando ou se vai só ficar. É a mesma entrega, é o mesmo prazer, mas deixa que eu vou me virar, ou pelo menos tentar. Ficante não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. Vou torcer pra você também se apaixonar, senão eu corro sério risco de sofrer. Ficante não tenho direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. É que não tem freio pra sentimento, que eu tô solteiro só tá aparecendo. Meu coração te namora faz tempo. Alô, Mike Rodrigo! K10! Segura a K10 e vem assim, ó. Vamos explicar pra galera aí. Que honra tá com vocês. Eu não tenho jeito. Vem comigo, né? Vem. E quando a boca beija, não quer nem saber se tá namorando ou se vai só ficar. É a mesma entrega, é o mesmo prazer, mas deixa que eu vou me virar, ou pelo menos tentar. Ficante não tem o direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. Vou torcer pra você também se apaixonar, senão eu corro sério risco de sofrer. Ficante não tem o direito de cobrar, mas tô morrendo de ciúme de você. É que não tem freio pra sentimento, que eu tô solteiro só tá aparecendo. Meu coração te namorar faz tempo. Meu coração te namorar faz tempo. Uma quarta-feira, viu? Obrigado pelo carinho, cada vez mais agradecendo a sua audiência. Esteja sempre com a gente aí. Daqui a pouquinho a gente vai mandar aquele alô pra quem tá acompanhando aí a nossa programação. Vamos de informação. Uma mulher, ela tá sendo acusada de tentar matar o próprio marido envenenado, colocando alvejante no café dele durante meses, rapaz. O caso, ele foi registrado no Arizona, nos Estados Unidos. A suspeita, ela foi presa no mês passado e tá aguardando julgamento. Segundo as autoridades, Mallory Feliciano Johnson, que é o nome do cara, ele começou a agir, aliás, a mulher, é o nome da mulher, ela começou a agir em março, duas semanas depois do marido Rob Johnson, que é militar, e não demorou muito para perceber a situação e instalou câmeras aí para poder comprovar o crime. Após enviar as imagens à polícia, Mallory enfrenta acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau, tentativa de agressão agravada e adição de veneno. De acordo com documentos judiciais, a Mallory, ela estava em processo de divórcio de seu marido. Ela continua presa e está aguardando o julgamento. Eita, vamos lá, o programa continua. Found it all the things that you said that you needed after all. All those times we had, they left a mark. And I know life goes on, but I miss you in the dark. Days turn to years, turn to stories we tell about all of the good times and times that were hell when we were young, we were broke, we were chasing a fire and watching it turn to smoke, and some of us just let go. You will love. as you have been. Oh. Diamantina F. I'm sticking with you, 'cause I know there's no one else who knows me better, holds me together, and everybody else will turn their back on me. But I know that you won't. When I'm curtindo música. Sérgio Souza, tá comigo também o João Batista, alô Rubens, alô Gisele Lopes, um grande beijão pra vocês, a Thaís Ariana também tá por aí, já já a gente manda mais alô. Diamantina FM, A voz da comunidade. E essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio, 104,9 Diamantina FM. Você está ouvindo Hits Mais. Tenho orgulho da minha cidade, minha Ipupiara, pois eu moro aqui. A Prefeitura Municipal de Ipupiara iniciou dia 1º de agosto de 2023 as inscrições para o programa Garantia Safra 2023-2024. Agricultores, portadores da DAP, CARF-B, enquadrados nos critérios do programa, podem estar procurando a Secretaria de Agricultura do município para maiores informações. Governo Municipal de Ipupiara, cuidando do futuro sem descuidar do povo. Ipupiara que faz... Faz o seu povo sorrir, a prefeitura trabalha pro bem-estar social. Prefeitura de Ipupiara, cuidando do futuro sem descuidar do povo. Atenção! Animais soltos nas vias públicas e em estradas serão apreendidos e os seus proprietários multados. Animais soltos também podem causar danos ao patrimônio e acidentes graves com risco de morte. Os seus respectivos donos poderão ser responsabilizados criminalmente e por dano patrimonial. Evite acidentes, evite prejuízos, mantenha seus animais presos. Governo Municipal de Ipupiara, cuidando do futuro sem descuidar do povo. 17 horas e 58 minutos. Diamantina FM. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Já estamos de volta. Hits Mais. Depois de um rápido intervalo comercial, eis que nós já estamos de volta. Diamantina FM 104,9. E como é bom saber que você está aí junto com a gente na 104,9. E a programação por aqui segue. I saw someone else standing by your front door, and I just couldn't help but wonder what they're there for. 'Cause if they knew the things that you said when we cried on the floor, baby, there it all, 'cause I'm not sure. I got stuck deep in your feelings, gave you more money than I needed. You gave up and I should've seen. Who's gonna love you tonight? And who's gonna turn off the lights? 18 horas. Diamantina FM. Onde quer que você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Já estamos de volta. Hits Mais. Muito bem, já estamos de volta. Depois de um rápido intervalo comercial, aumenta o volume do seu rádio aí. 104,9. Diamantina FM. Diamantina FM, a voz da comunidade. Por aqui é só alegria. 104,9. Aumenta o volume do seu rádio aí, porque só tem musicão. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity, 'cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. I do lie without flinching. I do lie. Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out.

Estou disposto a protagonizar. Estou disposto a protagonizar. Estou disposto a. Pela quarta-feira incrível pra você que tá acompanhando a gente aí, tá? Valeu, muita música boa e muita informação. Olha aí, manchete nos principais portais do mundo de 2020, 2021, 2022 e, lógico, esse ano. Nas três temporadas anteriores, o interesse do clube catalão era muito maior e foi murchando. Tô dizendo aqui a matéria, dizendo que o Neymar, ele quer sair do PSG e voltar pro Barça. Só que Xavi prefere Bernardo Silva ou Sané. O comportamento pesa contra o brasileiro. Desvalorizado, 31 anos, duas fraturas e uma operação no pé direito. Neymar quer sair do PSG e ir para o Barcelona. Só que o clube espanhol não se anima com o brasileiro, é o que diz aqui a reportagem. Xavi reprova seu comportamento fora de campo também. Olha, rapaz. O frisson aí provocado pelo jornal El Kip, garantindo que pela décima vez o Neymar quer deixar o PSG, foi muito menor do que se esperava na Catalunha. Por vários motivos. O primeiro atende em nome de Xavi, né? No seu rígido aí planejamento para a temporada, ele deixou claro à direção do clube que precisa de um meia que jogue por dentro. E o treinador, ele já até entrou em contato com ele. É o Bernardo Silva, jogador importantíssimo para o Manchester City, mas que está disposto a atuar na Espanha. Xavi também quer um lateral, que é o João Cancelo. Ou seja, deseja os dois portugueses que atuam no time de Pepe Guardiola. E as negociações estão acontecendo. Além disso, há o medo do comportamento do Neymar fora de campo. O treinador do time, ele é muito rígido com a disciplina. Há também outras situações. Neymar já tinha 31 anos e meio, já está com 31 anos e meio, né? Duas fraturas e uma cirurgia de reconstituição dos ligamentos do pé direito. Então, obviamente que nesse sentido, a idade um pouco mais avançada, perto dos outros que são mais jovens, e todas essas fraturas, enfim, esses machucados, obviamente que o desempenho do jogador acaba sendo menor, então, né? Vamos lá, o programa continua. Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui. A minha ex-gaveta, esqueci quase nada. Quando eu passar pela minha ex-sala, não fala nada. Obrigado. Cê já tá com cara, cê já tá de boa. Só voltar por cima, já tá confirmada. Cê não perde nada se eu te pedir só uma coisa à toa. Deixa eu falar que fui eu que terminei. Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez. Deixa eu falar que quase nada. Quando eu passar pela minha ex-sa, não fala nada. Cê já tá com cara, cê já tá de boa. Só voltar por cima, já tá confirmado. Cê não perde nada se eu te pedir só uma coisa à toa. Vem comigo, vem. Deixa eu falar que fui eu. Você já mentiu. Essa é Diamantina FM e Pupiara Bahia, muito obrigado pela sua sintonia, 104,9. Essa é a voz da comunidade, meu amigo. Você gostar de mim, houvesse modo de fazer o amor obedecer. se alguém pudesse comandar o que lhe vai no coração, mudar as luzes de lugar, horário de verão. Pudesse ser assim, você gostar de mim, houvesse modo de fazer o amor obedecer. Se alguém pudesse comandar o que lhe vai no coração, mudar as luzes de lugar, horário de verão. Quisera eu não mais esperar pelo que você jamais prometeu. Quisera eu não mais esperar pelo que você jamais prometeu. Na sua quarta-feira com muito mais músicas, que bom! Alô, Marcelo Meira, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Claudete Moreira também tá aí na sintonia. Ana Maria, alô, Jerry, alô, Thiago Caixeiro e a Laura Lopes, um grande abraço pra vocês. 104,9 Diamantina FM. Continue ligado na Diamantina FM, 104,9, a voz da comunidade. Todos os dias, as músicas mais tocadas estão no Hits Mais. Tudo o que você procura num posto de combustível é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Então, vá direto ao Posto Águia. Posto Águia. Produtos com qualidade, frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água e, em seguida, calibre os pneus do seu carro. Posto Águia está localizado na entrada da cidade. Posto Águia. Bom atendimento e produtos de qualidade na hora de abastecer o seu veículo. Abasteça no Posto Águia e rode bem por todos os caminhos. Biju Magazine. A moda em bijuterias e importados. Tudo que você precisa no mundo das bijuterias, você encontra aqui. E atenção, tem novidades todo mês. Uma enorme variedade em bijuterias, maquiagens, óculos e relógios de vários modelos, pinces, bonés, carteiras, mochilas, brinquedos, piscinas infláveis. E na Biju Magazine tem uma infinidade de importados, como caixinhas de som, pendrive, cabos, controles para sua TV, lanterna, adaptadores, raquete mata mosquito e a camisa do seu time. Temos também acessórios para celular, como carregadores, fone Bluetooth, capas e películas com um precinho lá embaixo. Na Biju Magazine, realizamos a troca de pulseira, baterias e pinos do seu relógio. E você conta com serviço de chaveiro. Fazemos a cópia da sua chave na hora. Enfim, tudo o que você precisa, a Biju Magazine te oferece. Biju Magazine, a melhor opção com preços mais baixos da região. Venham conferir na Praça Getúlio Vargas, no centro de Ipupiara, em frente à Igreja Católica. Natos Odonto, você vai encontrar a melhor forma para o seu visual melhorar. Um sorriso bonito, você vai ter. você vai ver. Atos Odonto, Atos Odonto, Atos Odonto. Doutor Tiago Sodré, compromisso, dedicação e experiência comprovada em cuidar do seu sorriso e saúde bucal. Contamos com a maior tecnologia odontológica para assegurar que seu tratamento seja eficaz e com sucesso. Restaurações estéticas, limpeza, clareamento dental, extrações, próteses, lentes de contato, facetas de porcelana, cirurgias avançadas, tratamento de canal, sessão única, aparelhos ortodônticos e implantes dentários. Tais procedimentos são realizados por uma equipe de profissionais especializados para oferecer o que há de melhor aos seus pacientes. Estamos localizados na Rua Santos Dumont, número 26, próximo à Praça da Bíblia. Fone 77-3646-1294 ou WhatsApp 99195-7530. Aceitamos cartões de crédito. Você em boas mãos na clínica mais completa da região. Cuidar dos dentes é cuidar da saúde. Sorrir melhor é mais saudável também. Atos Odonto, Atos Odonto. Liberdade para navegar no PC, na TV ou celular. Com a CNET venha se conectar, seja pra se divertir, trabalhar ou estudar. CNET é seu lugar, venha se conectar, essa não vai travar. Venha ter super vantagens com a CNET, o seu provedor de internet. Em Pupiara, 779-9102-5405. Em Gentil do Ouro, 749-8124-3970. Siga o Instagram, a CNET Underline Provider. Atenção para este comunicado. Você que vai fazer seu exame de vista, procure um médico de confiança para fazer o seu exame e depois procure uma ótica de confiança para fazer os seus óculos ou suas lentes. A Ótica Martins é a ótica para fazer os seus óculos e suas lentes. Entregamos com rapidez, qualidade, confiança e assistência. Ótica Martins, para você ver bem e ser bem visto. Temos variedades em óculos solar, armações e relógios. Estamos localizados na Praça Santos Dumont, em Ipupiara, Bahia. Faça-nos uma visita. Telefone 77-3646-1422 ou 9100-2210. Procure o nosso amigo Sandro. Alô, Ipupiara! Chegou em nossa cidade a mais nova loja de produtos agropecuários, R. Cunha Agropecuária. Está localizada na Praça da Bíblia, número 2F, em frente ao Alto Posto Cidade. Lá você encontra rações para pássaros, cães e gatos, sal mineral para bovinos, caprinos e ovinos, telas para galinhas, pintos e porcos, telas de sombreamento, lonas, semente para hortas, produtos de jardinagem, ferramentas agrícolas e muito mais. R. Cunha Agropecuária. Organização Flávia e Edson. Construla Ipupiara é o lugar pra material de construção comprar. Na hora de construir, na hora de reformar. Construla Ipupiara tem muita qualidade, o melhor atendimento, venha comprovar. Você já conhece, você pode confiar. A nossa qualidade vai te conquistar. Venha conferir, tudo que você precisa encontra aqui. Conte com a Construla Ipupiara. Nosso atendimento é sem comparação. Construla Ipupiara. Materiais para construção em Ipupiara. A melhor escolha para o seu projeto. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu lar. Fone 77-991-53-4242. Visite-nos na Avenida Jonival Lucas 14, Ipupiara, Bahia. Construla, a sua parceira na construção dos seus sonhos. Construla Ipupiara. Nacional, gastando aqui o gás é de primeira economia. a verdadeira Nacional Gás Butano. Nacional Gás Butano, o Gás Prata, o Gás Prata, onde somos revendedores autorizado, está atuando em Ipupiara há mais de 20 anos. Agradecemos aos nossos clientes pela confiança e lealdade. E você, que ainda não conhece o nosso gás, venha participar da nossa família. Nosso gás é reconhecido pela qualidade, pois o seu peso é verídico. Fornecemos nota fiscal e temos um atendimento super rápido. Basta você ligar. Fone WhatsApp 77 99142-7096. Gás Prata, o melhor gás de Ipupiara e região. Organização Adão do Gás. Você pode confiar. Se o seu gás acabar, não precisa preocupar. Nós vamos lhe atender. Agilidade e compromisso. Nacional Gás Butano, a gente entrega pra você. Promoção de verdade é na Casa Nova. Aqui você encontra cimento por apenas R$39,90. Janela de alumínio, somente R$ 149,00. Cerâmica de primeira por apenas R$ 24,90. Todas as tintas com 15% de desconto. Tá esperando o quê? Corra pra Casa Nova. Promoção em todas as linhas de pisos e lâmpadas. Não perca tempo e nem dinheiro. Venha pra Casa Nova. Disque Construção 3646-1290. Ou WhatsApp 77 99118 1530. 18:23. Diamantina FM. Já estamos de volta. Hits Mais. E assim retornamos por aqui para colocar no ar mais música, mais informação e seus alôs também. Diamantina FM 104,9. Diamantina FM, 24 horas com você, 104,9. A voz da comunidade. Simbora de música na nossa programação. A tarde, amor, nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando em torno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom. Mas se não quiser sair, deixa que o vento leve e o amor se encarregue de tudo, e que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo. E que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo no mundo de paz. We'll be right back. Vem ver a tarde, amor, nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder pra que você possa me olhar e querer tudo de novo e contar com o que vai ter e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Com quem vai ter e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. E querer tudo de novo e contar com o que vai ter e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Que delícia, que maravilha, que beleza saber que você tá junto com a gente aqui na Diamantina FM. Muito obrigado pelo carinho, viu? Continue acompanhando a gente aí pelo seu carro, no seu trabalho, em casa, onde quer que você esteja. Agradecemos a sua sintonia. Diamantina FM, 104,9, a voz da comunidade. Diamantina FM, 104,9. Assim, se você tá querendo amor, cola em mim. Se você tá querendo brincar, não sou assim. Desculpa, é que eu tô à procura de alguém, alguém que me queira também. Não tô procurando prazer, nem ligo se a mata fora de moda. Paixão de uma noite não rola, não faço amor por prazer. Ficar só por ficar não quer, eu prefiro ficar sozinho. Comigo não tem essa de me usar e depois dar tchauzinho. Ficar só por ficar não quero, eu prefiro ficar sozinho. Eu quero alguém pra dividir a vida e ter nosso cantinho. Se você tá querendo rolar, cola em mim. Se você tá querendo brincar, não sou assim. Desculpa, é que eu tô à procura de alguém, alguém que me queira também. Não tô procurando prazer, eu nem ligo se a mata fora de moda. Paixão de uma noite não rola, não faço amor por fazer. Ficar só por ficar não quero, eu prefiro ficar sozinho. Comigo não tem essa de me usar e depois dar tchauzinho. Ficar só por ficar não quer. Músicas e menos intervalos comerciais. É aqui na nossa programação. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua sintonia. Continue participando junto com a gente aí através do WhatsApp, porque daqui a pouquinho vai rolar aquele alôzão bem bacana pra você. Vamos nessa, a programação não para. Cinco da tarde eu saí, cinco da manhã voltei. Falei com você da hora que que eu saí, que eu cheguei. Te dei informações precisas todo tempo. Mandei foto, te atende de vídeo. Mostrei eu sozinho, pessoa bebendo. Meus amigos estavam com raiva de mim, do tanto que eu te atendi. E fala 3 minutos que eu sumi, convence aí que eu te traí. Você acha que ninguém repara quando o celular vibra na mesa e eu mudo minha cara? Quando eu saio, todo mundo fala como que ele aguenta uma ligação pro garrafa. Não aguento mais ser o chato da mesa. Você tá esfriando a gente, esquentando a minha cerveja. Não aguento mais ser o chato da mesa. Você tá esfriando a gente, esquentando a minha cerveja. Todo mundo conhece uma pessoa assim, um amigo, uma amiga. Do tanto que eu te atendi. E fala 3 minutos que eu sumi, convence aí que eu te traí. Você acha que ninguém repara quando o celular vibra na mesa e eu mudo minha cara? Quando eu saio, todo mundo fala que ele aguenta uma ligação pro garrafa. Cê acha que ninguém repara quando o celular vibra na mesa e eu mudo minha cara? Quando eu saio, todo mundo fala como que ele aguenta uma ligação pro garrafa. Não aguento mais ser o chato da mesa. Você tá esfriando a gente, esquentando a minha cerveja. Não aguento mais ser o chato da mesa. Você tá esfriando a gente, esquentando a minha cerveja. Na Diamantina FM 104,9, a voz da comunidade, a música não para. Diamantina FM 104,9. Touch me through the bed. Claro, também é dia de curtir música boa aqui na nossa programação e também muitos alôs, né? O Galvão tá junto com a gente aí, valeu. A Ivete Moreira também. Alô, Rosângela Siqueira, grande abraço. A Helena Souza. Sabrina Chaves, grande beijo pra você. A Célia Mello também, valeu. Diamantina FM. E uma parada rápida, né? Voltamos em instantes. Todos os dias, as músicas mais tocadas estão no Hits Mais. Hits Mais é mais música. Qualidade, garantia e preço baixo você encontra na Mila Móveis. Temos uma grande novidade. Nós renovamos o nosso estoque com as melhores marcas do mercado para atender a sua necessidade. São móveis para a sua sala, cozinha, quarto e toda a sua casa. E fazemos isso com a qualidade que você só encontra aqui na Mila Móveis. Temos também eletrodomésticos que facilitam e trazem praticidade para o seu dia a dia. Tudo isso com preço justo e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Conheça nossos produtos e venha fazer um bom negócio. Nossa entrega é rápida e atendemos toda a cidade de Pupiara e região. Estamos localizados na Rua Miguel Calmon, número 2, ao lado dos Correios, em Pupiara. Adicione nosso WhatsApp 77 99145 9034 e fique por dentro das nossas ofertas. Mila Móveis. Você conhece? Você confia. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Marmoraria Barra. Na Marmoraria Barra você encontra uma linha de mármores e granitos para deixar sua casa ainda mais bonita. Venha conhecer a Marmoraria Barra e fazer um orçamento. Temos ótimos preços e várias formas de pagamento e uma equipe qualificada para lhe atender. Aproveite bem os espaços de sua casa, com pias, balcões e lavatórios planejados. E dê aquele destaque no seu piso, com soleiras e peitorias de diversas cores. Marmoraria Barra. Trabalhamos com pedra, mas o forte é você. A Marmoraria Barra está localizada na Avenida João Durval. Para maiores informações, fone WhatsApp 77 99152 3473, em Ipupiara, Bahia. Você já conhece a Clínica Cuidar? A Cuidar oferece uma odontologia especializada. Doutor Marcos do Rosário e doutora Jaqueline Cortes trazem para Ipupiara um novo conceito, buscando a qualidade do atendimento e bem-estar dos pacientes. Tratamento como restauração, extração, limpeza, aparelho, lareamento, canal, implantes dentários, estética, harmonização facial, entre outras. Agende sua consulta pelo WhatsApp 77 98157 2002 ou no Instagram @cuidar_ipupiara. A Clínica Cuidar fica localizada no início da Rua 7 de Setembro, próximo à Igreja Matriz. Restaurante Paulistano, o melhor restaurante da cidade, servindo almoços, jantas, marmitex e bebidas em geral. Lá você pode saborear picanha à moda da casa, frango assado na brasa todo sábado e domingo, carne de sol na manteiga, costela de boi com mandioca, costelinha de porco, baião de dois, galinha caipira, espeto misto, estrogonofe de carne de frango, filé de peixe à milanesa, parmegiana de carne de frango, virada paulista, marmitinha para viagens e pratos com carnes bem selecionadas. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e emitimos nota fiscal. E o restaurante Paulistano conta com dormitórios. O restaurante Paulistano fica na Rua Nova Brasília, número 12, Ipupiara, Bahia. Telefone 77 99188 2599 ou 77 99188 7309. Pensando em sua saúde, pensando em você, são 12 postos de coleta para lhe atender. Laboratório São Lázaro é confiável e tem tradição, mais de 45 anos em nossa região. Laboratório São Lázaro, mais de 3 mil exames diferentes, equipe preparada, vários atendentes, rapidez da entrega do seu resultado. Laboratório São Lázaro, traga seu exame e venha para cá. Profissionais qualificados para lhe ajudar. Seja presente. presencial ou domiciliar. Laboratório São Lázaro, cuidando da nossa gente. Alegria do povo que grita em versos, cantigas, em prosa ou canção. A Prefeitura Municipal de Ipupiara iniciou dia 1º de agosto de 2023 as inscrições para o programa Garantia Safra 2023-2024. Agricultores, portadores da DAP, CARF-B, enquadrados nos critérios do programa, podem estar procurando a Secretaria de Agricultura do município para maiores informações. Governo Municipal de Ipupiara, cuidando do futuro sem descuidar do povo. Prefeitura sem fazer cidade, trabalha em noção. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Diamantina FM, 18 horas e 43 minutos. Já estamos de volta. Não sei se vocês estão sabendo, com 250 metros de altura, quase o dobro da London Eye, a Ain Dubai, o olho de Dubai, na tradução do árabe, que é a maior roda gigante do mundo, parou de funcionar sem nenhuma explicação oficial, mantendo vivo aí o mistério que cerca essa gigantesca instalação. A roda gigante e o seu jogo de luzes continuam se destacando em meio aos enormes arranha-céus desse rico emirado do Golfo, no coração de uma ilha artificial chamada Blatters, que abriga aí atrações turísticas, elegantes restaurantes e luxuosos apartamentos, né? Foi inaugurada em 2021. Aí em Dubai, ela encerrou as suas atividades em março de 2022 para poder realizar obras de melhoria, segundo o seu site oficial, e o seu fechamento ele foi prorrogado até novo aviso. A data de reabertura será anunciada no momento oportuno, com novas e interessantes ofertas para os visitantes. Lê-se na página institucional online da Roda Gigante, né? Com as portas fechadas, o local fica um deserto. Com pouco petróleo, o Emirado construiu sua riqueza e notoriedade investindo pesadamente no turismo de luxo e não tem medo de excessos. Com frequência, as autoridades anunciam grandes projetos, mas raramente comunicam os contratempos. Nem o grupo que dirige a Ain Dubai, nem os seus proprietários ou sócios responderam às perguntas de repórteres sobre o porquê que a roda gigante não volta a funcionar logo. Diamantina, né? FM, a voz da comunidade. Continue mandando seu WhatsApp pra gente, mandando seu alô aqui pra nossa programação, 77981639669, Diamantina FM. Só música boa pra você que tá aí acompanhando a gente, vamos lá. Abenção crioula, mulher de sabedoria. Mata um leão por dia, sem jamais esmorecer. Ele é crioulo, eu digo sim, crioula. Seu cabelo de etnia, sua coroa de rainha. Sua coroa de rainha e eu, seu súdito. poder. Diamantina FM 104,9, a voz da comunidade. Aumente o volume aí. Menos intervalos comerciais para quem está acompanhando a nossa programação. A gente fica por aqui sempre agradecendo a sua sintonia. E ó, daqui a pouquinho a gente vai mandar alô, tá? Então aproveita para participar. Vamos lá, a música continua.

Diamantina FM. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Diamantina FM 104,9. Já estamos de volta. Hits Mais. Depois de um rápido intervalo comercial, eis que nós já estamos de volta. Diamantina FM 104,9. E como é bom saber que você está aí junto com a gente na 104,9. E a programação por aqui segue. Standing by your front door, and I just couldn't help but wonder what they're there for. 'Cause if they knew the things that you said when we cried on the floor, do you think they'd be there at all? 'Cause I'm not sure. I got stuck deep in your feelings, gave you money that I needed. You gave up and I should've seen. Mais informações para você aqui na Diamantina FM. Diamantina FM 104,9. Tinha perfume, agora só tem cheiro de fumaça. E cheiro desse líquido amarelo que sai das garrafas. Nessa cama, nessa casa, nesse banco desse carro, agora só frequento gente que não me acrescenta em nada. Olha o que virou eu. O morador de rua que tem casa, o viciado que é usado e não usa nada. Alguém que sente saudade de outra pessoa, mas tá sempre quase aprovado. Por causa de uma saudade, corpo dentro, meio mundo de coração, mas não é por maldade. Vou esquecendo na base da quantidade, por causa de uma saudade. Tô por dentro com meio mundo de coração, mas não é por maldade. Vou esquecendo na base da quantidade. Mente ocupada na boca de outra, não pensei em pessoa, mas tá sempre na cama ocupada.